Segundo motivo pelo qual o Senhor está nos ensinando sobre a autoridade ministerial nesse dia: a graduação em um determinado curso da faculdade nos capacita para atuar em uma determinada área profissional. Isso é muito simples de ser compreendido. Se você quiser ser um dentista, você tem que entrar para a odontologia, cumprir os 4 anos de odontologia, não sei se 5 anos, não sei se depois você tem que passar por algum tempo de experiência, você vai ter que cumprir o que é legalmente exigido, para depois exercitar aquilo. Eu posso chegar lá na multinacional e pedir uma entrevista com o diretor e falar assim: eu venho aqui me oferecer para ser um dos seus diretores, um dos seus gerentes. E talvez ele me pergunte: qual o seu curso? Não, eu não entendo nada dessa área. Eu não me preparei para essa área. Mas, para a glória do nome do Senhor, eu vou ser um excelente gerente, um excelente diretor. As coisas não funcionam assim. Eu preciso ser capacitado antes de querer entrar em ação. Quando estudamos no Velho Testamento o padrão de Deus para os levitas, dos 25 aos 30 anos, eles ficavam aos cuidados dos mais velhos, sendo ensinados no meio da igreja convencional, cheia do poder humano. Cada dia aparece um querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, mas cada dia aparece menos pessoas querendo: eu quero ser ensinado. Deus, eu quero o poder, mesmo que o Senhor não me dê. Na prática é isso que muitos estão dizendo. E na força do braço querem o microfone, na força do braço querem ministrar, na força do braço querem tocar, na força do braço querem... Eu me lembro uma vez um rapaz que falou assim: porque aquele pessoal que toca percussão, palha, o sujeito não sabe nada, e soltou um palavrão, são uns... Eu sei tocar percussão. Eu disse a ele: fora. Fora. Como é que nós queremos fazer algo para Deus dizendo: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu quero, eu posso, deixa eu, deixa eu. Você não vai precisar pedir a homem algum, homem algum. Eu tenho um testemunho na minha vida que não é mérito meu, mas eu nunca precisei ligar para alguém e dizer: deixa eu tocar aí, deixa eu cantar aí. Me lembro vivamente, em 96, recebi uma revistinha da Adonep e vi atrás o prédio da Adonep, a foto do pastor Custódio Rangel, e pensei: vou mandar para esses irmãos os meus CDs, uma carta apresentando o ministério, porque de repente eu posso me envolver com eles, é um ministério abençoado. O Espírito Santo falou comigo assim: põe essa revista na gaveta. E eu guardei. Uns 3 meses depois, eu encontrei a revista e falei assim: gente, eu tinha que ter mandado isso, eu vou mandar isso. O Espírito de Deus falou assim: não. Um dia em 98, eu estava no sítio do pastor Custódio Rangel, com ele, de tarde, sozinho lá com ele e mais um outro irmão. E eu falei: Deus, há 2 anos eu queria mandar uma carta para esse irmão e explicar, agora eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com ele, a tarde inteira no sítio com ele, conversando, nós aqui, posso conversar o que eu quiser com ele. E o Espírito Santo falou comigo: e continue sem falar nada. Depois o Senhor traz, em 98, julho de 98, traz o Azaf aqui, e falou assim: você vai comigo ministrar na Adonep. Hoje tem uma aliança com o irmão Custódio Rangel, com aqueles irmãos, com a liderança da Adonep, aliança mesmo. Aliança mesmo. Viajamos juntos para os Estados Unidos, e um dos diretores estava lá na primeira classe. E eu Porque eu não gosto, comprei na classe econômica. É muito ruim aquela poltrona grande que você pode dormir a viagem toda e aquelas paparicações de alimento, de coisa. Aquilo eu não gosto. E sentado lá atrás, o voo bem lotado. Deus ainda me permitiu, eu estava exatamente no meio da fileira de 5. Deus ainda permitiu que 2 do meu lado estivesse vazio. Pois aquele irmão saiu da primeira classe e boa parte da viagem ficou comigo, conversando as coisas do Senhor. Eu falei, Deus, eu podia ter mandado uma carta e podia ter ligado e tentado. O Senhor te põe aonde Ele quiser. Aonde Ele quiser. Estava almoçando com um irmão, um americano. Para você ter ideia, a organização que ele lidera tem empresas, negócios em 142 países. E veio ao meu coração, vou compartilhar com ele. Porque se ele não quiser me ajudar em nada, o pouquinho que ele fizer já é absurdo para o que eu estou imaginando. Vou compartilhar com ele. Vai ser a porta, é de Deus. É de Deus esse almoço. E o Espírito Santo falou comigo assim, não fale nada, filho. Mas Senhor, talvez seja a única oportunidade que eu tenho. Não fale nada. E não pense que foi fácil. Que eu sou já tarimbado em ouvir a voz de Deus e obedecer, que homem, não? Assim como não será fácil para você, N vezes, não é fácil para nenhum de nós. E uma hora eu falo assim, tá bom, Deus, eu não vou falar, mas eu quero que o Senhor me responda uma coisa, por quê? Não tem outra, Deus, esse é o caminho, essa é a pessoa certa, é tudo, Deus, por quê? Deus falou comigo assim, filho, só por um motivo, você me obedecer, você me agradar me obedecendo. Não tem uma explicação do porquê. Poderia ser ele, como pode ser o Zé Mané lá no canto, lá, eu posso usar qualquer um. Mas eu estou querendo te dar a oportunidade de me agradar me obedecendo. Aleluia. Irmão, quando o Espírito Santo vem, quando o poder vem, há uma direção clara, que pode ser até confusa e louca, diante dos padrões que até mesmo reinam na igreja evangélica. Mas pode ter certeza, Deus te encaminhará, Deus fará com você tudo. Por que que não podia ser lá atrás, Deus? Por que que não pode ser ainda? Filho, eu só coloco aonde eu quero, quando eu capacito. Por que que eu não estou em tal lugar, Deus? Por que que então hoje eu posso entender? Por que que então não era para eu falar com aquele homem? Porque você não foi capacitado ainda para andar naquele caminho que você desejou. Pode até ser que lá na frente você seja capacitado, mas por enquanto não. Eu não preciso correr atrás das coisas, das oportunidades. E muda de ministério, e muda de igreja, e muda aqui para isso, tenta aqui, eu não rio, um irmão vem me procurar, porque sabe o que é? Aqui é muito difícil, aqui é muito complicado, aqui. E tem um irmão aí que está abrindo ministério, me diz que vai me empossar pastor lá. Eu falei assim: não vai, irmão. Você vai se arrebentar. Não é assim que Deus faz as coisas. Não corra atrás, deixe que o Senhor traga a capacitação sobre a tua vida. Depois que você for um capacitado pelos céus, pode ter certeza absoluta, você será escalado pelos céus. Quantas brigas, quantas intrigas, quantos problemas nós temos, fruto de eu queria, era minha vez, por quê? Sem graduação, nós não podemos exercer uma determinada profissão. Por que que o Senhor está nos trazendo ensino sobre autoridade ministerial? Diga, o Senhor está me capacitando um pouco mais nesta manhã. Você pode dizer isso novamente se você compreendeu? Quem está nos capacitando, irmão? Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para derramar essa palavra profética. Filhos, eu estou capacitando vocês com autoridade espiritual para realizar, não muito mais do que fulano, não no mesmo caminho que todos estão indo, mas para realizar a minha obra, a minha vontade, do meu jeito, e o meu governo vai crescer sobre você, e as pessoas verão fluir de você poder espiritual, autoridade ministerial verdadeira. Por isso o Senhor está nos ensinando nesse dia sobre a autoridade ministerial. É por isso, irmão, que o Senhor nos dirigiu a fazer nesse formato. Até ontem à tarde, podia me perguntar qual que é o programa. Não temos um programa, temos um horário que Deus determinou dentro da nossa possibilidade física, e Deus vai fluir de acordo com o que Ele quiser. Aí ontem o Senhor falou comigo, de manhã, ligue para o Léo e ele vai ministrar o louvor pela manhã. Em momento algum passou pela minha cabeça o Léo ministrar o louvor. Não é porque em momento algum eu não pensei nele, é porque eu não pensei em ninguém, em nada. O Senhor vai dirigir. E eu liguei para o Léo durante o dia, ninguém atendia. Não consegui falar com o Léo. Quando foi no final do dia, o Léo saindo do escritório, na hora que eu cheguei. Eu cheguei à tarde no escritório e estava o Léo saindo. E eu falei, Léo, você dirige o louvor amanhã. E assim, eu tenho que testemunhar que o Léo falou assim, ok. Eu não sei o que passou dentro dele, mas ele reagiu literalmente como quem recebe uma orientação de Deus. Amém. Hã? Amanhã? Eu? Mas eu não ensaiei? Mas eu? Hoje de manhã eu estava aqui. Maravilha. Algumas irmãs vieram. O Espírito de Deus vai fluindo. Para que mais, irmão? Para que correr atrás de mais? Para que mais? Deus quer derramar esse padrão sobre você, sobre nossa vida. Primeiro, para agradar a Ele. Por isso estamos estudando sobre autoridade ministerial. Segundo, para sermos capacitados por Ele mesmo, para executarmos o poder de Cristo na terra. Capacitados. Deus vai te capacitar. E não é nem tomando como referência os seus sonhos ou os seus talentos. Deus vai te capacitar infinitamente mais do que você pensa e imagina. Deus está te capacitando. Deus está nos capacitando.